Depois de tanto tempo, só agora percebo que deveria ter dado ouvido àqueles conselhos que minha mãe sempre me dava. Não queria saber e as costas virava. Abria a porta, saía em disparada, pois aquele estilo de vida não aceitava. Berrava dizendo que era antiquado e tudo aquilo eram besteiras de tempos passados. E mesmo assim ela insistia, como insistia, com a maior calma do mundo sempre me dizia: filho, me ouça, preste atenção. Atenção. Vai enquanto há tempo ou então irá se arrepender de tudo isso. Vai querer sair, fugir, só que será difícil. Quero o melhor pra você, não quero te ver sofrer. E outra vez virava as costas e nem queria saber. Chega de conversa, deixa eu tô na minha. Se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Se liga, estamos no século 21, anos 2000 e tal. Manos que pá e pum. Vou sair num rolê com os camarada. Que horas volto, não sei, só pela madrugada. E durante toda a noite acordada, passava preocupada comigo e eu nas baladas. Se embriagando, se drogando, roubando. Enquanto em casa ela por mim, chorando, orando, pedi a Deus pra que me livrasse de todos os caminhos errados, que me guiasse. Pois temia acontecer alguma coisa e tinha quase certeza não seria boa. E por esse motivo me aconselhava, e eu olhava em seu rosto e dava risada. Troquei carrinhos por armas, um berro. Esconde, esconde, não é brincadeira, é sério. Rotina na minha vida, a todo momento apavorado, procurando a saída pra fugir da polícia, dos mano de treta. As consequências sempre as mesmas, desagradáveis. E a minha imagem a cada hora sumia, moral lá na área não. Eu já não tinha, estava sujo na vila. Treta era farinha, envolvido com mala. Minha família em casa preocupada, já nem dormia um direito. Todos estavam com medo, pois a qualquer momento a casa iria cair no escuro. Irmão, não dá pra distinguir quem tá devendo ou quem está limpo. Se for polícia é favela, somos todos bandidos. Se for os mano, eu estiver no barraco, um abraço, um sapeco já era. Vai pro espaço, tenho que ficar esperto, anda preparado. Vou sair voado, vou procurar aliados. Quero calibres pesados para me defender, pois a parada, eu sei, é matar ou morrer. Estou em um beco sozinho, sem saída, de um lado vagabundos, do outro polícia. Não, não tem jeito, tenho que ser ligeiro, sair desse meio. E a casa caiu, malandro, esse aí tá ferrado. Tá ligado? Com entra iragem, eu sei, tô enquadrado. É nóis. E de longe eu via, minha mãe assistia, cabeça baixa, chorava, envergonhada diante da cena. E perguntava assim: filho, valeu a pena trocar tudo de belo por um grande inferno que tá vivendo? Tá me doendo te ver assim, mas pra esse momento me prevenir. Foi sua própria escolha, agora segure a bronca. É só o começo para se arrepender. Eu cansei de dizer, vai lamentar essas perdas. São essas as consequências por não querer me ouvir. Mesmo com o peito ferido, adeus eu lhe digo, meu filho, eu prefiro assim. Eu prefiro assim. Você pensa que está enganando quando diz pra sua família que está trabalhando, sendo que na verdade você está roubando, matando e até drogas usando. De repente você morre, não fez nada nesta vida, só vai ser lembrado, cara, pela sua família. Mas depois de 3 semanas já terão te esquecido. Afinal, você já foi vencido. E se estiver arrependido, nunca é tarde demais, porque somente Deus vai dar um tempo de você voltar atrás. Volte para trás, pode crer, eu digo. vida errada nunca mais. E lá pra cá, minha vida só foi pesadelo. E a todos momentos, ha, me arrependo por ter dado desprezo às suas palavras. Pensava ser esperto e quebrei a cara. Estou nesse inferno, sozinho, esquecido, sem família ou amigos. Todos são crocodilos. No primeiro vacilo, você pode tombar só em Jesus. Então podemos confiar. Silêncio aqui é necessário, se ligue aí no que fala, é pra não vacilar. É, não vacilar. É cobringo lindo, cobra, cagueta, capote, pode acreditar. É, pode acreditar. A lei do cão que impera, rebelião lá na cela, vá se preparar. É, se preparar. O choque está entrando, é rato, prato do canto, o bicho vai pegar. Pode crer que vai pegar. É hora do pega-pega, é borrachada nas pernas, o revólver a disparar. Eu vejo os corpos caindo, sangrando, ouço os gritos dos manos, só peço a Deus para escapar. Dessa vez tive sorte, mas cheguei a ver a morte vindo de encontro a mim. Encontro a mim. E nessa hora chorei, e como eu lamentei não ter você aqui. Não ter você aqui. Hoje eu choro a perda de uma vida inteira, a liberdade que deixei fugir. Deixei fugir. Troquei amigos, família por uma vida fingida, e hoje me vejo assim. Me vejo assim. Sozinho tão desprezado por todos, abandonado. Meu futuro eu não sei dizer. Não sei dizer. Muitos diziam ser mano, viviam me bajulando, mas hoje nenhum vem me ver. Ninguém vem me ver.